atividade, agiliza, agiliza, bora aí. Atividade, agiliza, agiliza, bora aí. Atividade, bora aí. Agiliza, porra, vamos, que os botinha vem na pilha. Pra catar, nós no bang ilícito. Pagar de bonzinho com essa cara tá difícil. Juiz não absolve e o CEP me condena. Nós mora de quebrada, salve recanto da Zema. Onde o ódio impera, pivete tá de cima. Treinando pra ser integrante de quadrilha. Sonhando com os canhão, bulldog refrigerado. Cabo de borracha, cromado reforçado. Se pá no corre louco, sobe e desce na função. Coragem tem de monte, muita disposição pra derrubar cabrito, safado que atravessa. Pivete mete ficha, pilantra cai de testa. Atividade, agiliza, agiliza, bora aí, bora aí. Atividade, agiliza, agiliza, bora aí, bora aí. Atividade, agiliza, agiliza, bora aí, bora aí. Atividade, agiliza. Seja bem-vindo à minha quebrada, Taubaté, faixa de Gaza. Pipoca não dá goela, uma cebosa cai na bala. Malandro de conceito, tem respeito, não dá falha. Atividade a mil, cê ouviu, né? Contos de fada. Com som de louca, a noite é pouco pra quem visa ouro. Sempre de cima com a família, defendendo o ponto. O corre é foda, não é moda, qualquer vacilo roda. As barcas encostam, os cana gosta, pro pina que rola. Sempre assim, pra manter a calma aqui. Certo com a lei, porque a lei é nós que faz neguinho. As bandas gostam, não importa de onde vem as onças. Malandro banca, curte a lombra, quer manter a fama. Sempre no corre, não dá mole, nunca dorme. Agilidade na função, se vacila, morre.